Atenção para os signos bruxos. Hipogrifo. Nem sempre haverá asas fortes e bico resistente para enfrentar seus problemas. Porém, aproveite essa sua raiva para cuidar da sua pele. Haverá chances de você se vingar e usar seu bico todo poderoso. Mas espere a hora certa. Seja esperto e tente ser inteligente. O planeta que lhe rege é o Saturno, seu número é 23 e sua cor é branco perolado. Leão. Nem tudo que reluz é ouro e nem cão que ladra morde. Portanto, tome cuidado ao assumir o papel de Super Saiyajin à procura das esferas do dragão. Você pode encontrar inimigos em sua jornada e não acredite em conto de fadas, onde o bem sempre vence. Essa é sua oportunidade de ganhar boas notas e ter sorte no amor. O planeta que lhe rege é Marte, seu número é 11, sua cor é vermelha. Serpente. Invejosa, mau caráter, asquerosa, exibida, fofoqueira e mais uma lista de 50 qualidades compõe o seu perfil. Esse mês lhe trará sorte, ou pelo menos algo parecido com ela. Hora de investir em competições e aperfeiçoar o que já sabe. Não use jeans durante o mês, esse tipo de tecido pode atrair olhares voltados à sua área sexual. Logo, não é elegante brincar de médico dos sentimentos nos intervalos das aulas de história da magia. Seu planeta regente é Netuno, seu número é 1 e sua cor é verde musgo. Oi, eu sou a Ká e você está escutando a RRB. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자. 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자. 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자. 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해. 그런 선호해. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 go, go. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 때 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해 그런 선호해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오, 오, 오, 오. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오, 오, 오, 오. 오빤 강남 스타일 Hey, sexy lady 오, 오, 오, 오. 오빤 강남 스타일 Hey, sexy lady 오, 오, 오, 오. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. 뛰는 놈, 그 위에 나는 놈. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. You know what I'm saying? 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 옵, 옵. 취한 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. Vamos lá, gente. Eu tô com medo, gente. Vamos falar. Nunca me entrevistaram. Geralmente sou eu que entrevisto as pessoas. Eu fui entrevistada. Aliás, mentira, eu fui sim. Já apareci várias vezes no Profeta porque eu sou chique e rica. Bem, três beijos. Eu dá licença, amiga. Meu filho, ser Hofmeister é status. O restante é modinha. É, vai. Verdade. Vamos lá. Vamos. João Poros, nos faça uma pergunta de fundo altamente profissional. Por onde você anda? Por que você nunca dá as caras? O que você faz nessas férias? Fica no Caribe? Você fica fazendo nudismo naquelas praias fechadas? Ou o quê? Olha, eu decidi dar um tempo de férias pra mim mesmo. Os alunos estavam... Gente, eu não sei responder, gente. Vocês tinham que ter me dado spoiler das perguntas, entendeu? Mas aí... Existem fotos que comprovam essas suas atividades ou você anda muito acompanhado, assim? Ok, eu estou, vou morrer, eu vou ser expulsa da escola, mas não tem problema. Não, na verdade, eu só decidi dar um tempo mesmo da escola. A pessoa que tá ficando um pouquinho velhinha, depois desse tempo aí já dirigindo a escola, a pessoa... Tem que tirar uma folga, né? Todo mundo merece. Bem, se bem que a minha tá demorando um pouquinho mais do que devia. Mas acho que aí, daqui a um tempinho eu devo voltar. Viu? Surgiram boatos de que você estava tendo um caso com uma professora assombrosa de Hogwarts. A Eve? É. Eu? Mano, isso. Ela é a mãe da conta da Chelsea. Peraí. Eu vou ser então... Mas eu mal converso com ela, gente. É verdade, então... Não, é tem completamente... um caso, vocês não conversam? Não confere. Ô, tio Alvoros. Família, amigos. Assim, você fora de Hogwarts, diz que está viajando, mas ok. Com quem o senhor viaja? O senhor tem parente, primo distante, alguém que a gente possa tentar roubar a herança? Quem são os futuros herdeiros do castelo? Olha, minha família, sou só eu e Deus. Não existe mais ninguém, não existe filho, não existe... Eu ia falar que não existe pai, mas isso não dá certo. Não existe irmão, só existe eu. Tem um Grunion lá, não tem um Grunion lá, tem? Segundo fontes, existe um. Então deve ser de outra família, então. Ah, é. Quando, por que e onde você teve a ideia de criar o RPG? O RPG surgiu, a ideia surgiu no início de 2008. Na verdade, antes de 2008, eu mal conhecia Harry Potter. Aí eu comecei a conhecer através de filmes. Na verdade, nunca li um livro antes de criar o RPG. E aí eu comecei a ver os filmes, comecei a interessar pela história, pesquisar. Aí eu comecei a ver se existia algum jogo de Harry Potter no estilo RPG, que eu já jogava alguns antes. Praticamente... Acho que, se não me engano, era Tibia que eu jogava. Assim, era bem... Bem antigo. E aí eu fui procurar, existiam alguns RPGs de estilo fórum, só que eram RPGs vazios, abandonados. Ou então, para você entrar, você tinha que ter 15 linhas de uma história para contar. E eu não tinha paciência para fazer esse tanto de coisa, sabe? E então, aí eu decidi criar o meu próprio RPG. Aí eu comecei lá, criei a conta... A Geisa me ajudou, a Evidence, no RPG, e aí começamos, a gente criou, começou a divulgar, aí deu o que deu até hoje. Bom saber. Você não, por acaso, não teria nenhum print, barra imagem, barra documentação que mostre como foi a primeira versão do Orbe? Porque agora a gente tem atualizações lerdas, Mas de vez em quando alguma alma da ADN cuidadosa e caridosa resolve sacudir um pouco o design da instituição. Porque eu vou apanhar esse mente. Print do início do RPG, né? Isso. A gente anexar nos dados. Posso procurar. Eu acho que eu não vou ter aqui no meu computador, mas eu acho que alguns players antigos devem ter. Eu posso dar uma olhadinha. Eu acho que eu vou achar, sim. Muito bom. Isso vai pra entrevista? Óbvio que vai pra entrevista. Eu não sei o que o Arthur vai colocar na entrevista. Mas seria bom mesmo, de coração, que a gente editasse a parte em que minha avó tenta me matar ou que eu comece. É, então. Vamos lá, Scott, a sua vez. Então, Álvaros, você imaginava que o RPG chegaria tão longe quanto ele chegou hoje? Não. É Álvaros, aprende a falar. Álvaros. Desculpa, eu falo Álvaros. Eu falo Álvaros. Falo Álvaros, tanto bem faz. Falo Álvaros. Eu falo Alvinho. Seu lindo. Então, por que ele é Álvaros? Porque, agora é a Maria Gabriela. Ok. Claro! Não, na verdade, quando eu criei o RPG, eu lembro que quando chegaram, se não me engano, 19, a gente começou a divulgar no Orkut na época. E aí. Não. Sim. Nossa. Aí eu lembro que quando deram 19 pessoas, eu fiquei super feliz, pulei da cadeira. Minha mãe tava fazendo bolo na cozinha, eu fui lá conversar com ela. Falei, mãe, tem 19 pessoas no meu site, não sei o quê. E ela nem sabia de que tipo de site que era, acho que até hoje ela não sabe direito. Ela sabe que é algo de Harry Potter. E aí eu fiquei todo feliz, mas eu nunca queria imaginar que ia ter esse tanto de gente. Aí agora eu lembro que eu ficava imaginando, será que algum dia vai ter 50 pessoas nesse RPG? E 50 pessoas online, será que vai ter algum dia? Mas nunca imaginei que ia chegar no jeito, do jeito que tá hoje. E você viu que já teve mais de 800 visualizações num dia de gente online? 800? Eu lembro. Eu lembro do dia... teve duas vezes que eu lembro. Eu não sei se teve outras. Foi o primeiro dia, foi quando alguém postou no Tumblr uma imagem do RPG, falando lá não sei o quê. E acho que a pessoa chegou no Google e pesquisou por Hogwarts, né? E aí apareceu lá, não sei o que, matrículas abertas, e ela postou e de repente veio aquela invasão de gente no RPG. Nossa. E a segunda vez foi recentemente, quando eu consegui a divulgação no site na página do Harry Potter Brasil, lá no Facebook, que encheu de gente de novo. Sim, nossa, foi uma loucura aquele dia. Eu posso ter muita meus gente. Cabelos e falar que eu estava presente em todos os dias em que nós publicamos. Em que estávamos online. Quem tá me mandando SMS essa hora da noite? Desculpa, foi o meu celular. Ah, eu tô pensando que foi o celular do Gui. O meu celular foi o celular do Gui. Enfim, nossa. Gente, vamos lá. Quem é a próxima pergunta? Eu não me lembro. Tem que ser o Marcelinho. Marcelinho tem que dar esse cara na entrevista. É, Marcelinho. Vai lá, Marcelinho. Eu não faço, gente. Pode sim. Você pode tudo. Eu não faço. Pode. Eu tenho uma pergunta, olha! A pergunta do dia é? A pergunta do dia é? Quantos anos o tio Alvaros tem? Cara, não sei. Eu perdi as contas. Até onde eu vi era 65, eu acho. Já deve ter uns 3 a mais, sei lá. Não, não. Deve ter uns 20 a mais. Eu não conto, se eu contar eu fico depressivo. Cuidado. Eu achava que era 300, não acredito. Não, não. É menos. Gente, o que é isso? De falando que o Alex cresceu. To meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming up tails, heads on a science apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. Atenção para os signos bruxos. Peixoto. O desânimo e a aceitação da derrota paira na vida das pessoas desse signo, o que não é novidade. Geralmente, as pessoas desse signo são desprovidas de sorte, melancólicas, solitárias e, em casos extremos, depressivas. Mas nada que uma boa poção de ervas possa resolver. Não ouse bancar o Nédius Corvino, pois chegará abaixo do fundo do poço. E lembre-se, a esperança é a última que morre. Portanto, use preto e decrete luto de 2 anos e meio. O planeta que lhe rege é Urano, seu número da sorte é o 0 e a sua cor é amarelo queimado. Fado. Destrua o pensamento de que as fadas do bem são as da história da Disney. Ficção, irrealidade e ilusão momentânea. É normal as pessoas delirarem. Delírio esse causado por drogas ou poções secretas de uma sociedade gay secreta. E ignorar essas pessoas é o melhor caminho para chegar à fama e alta sociedade. Portanto, sua cor é rosa bebê, seu número é 85, e como no mundo das fadas não tem planetas, nenhum dos conhecidos se empregam. Oh, aliás, Álvaros, a ideia inicial da RRB foi de quem? Minha. Foi minha. Foi? Eu tava no ônibus, indo pra minha escola. Aí veio a ideia se existisse uma rádio no RPG. Mas isso foi bem antes, foi lá em 2009. Mas a RRB só foi começar, acho que em 2010, 2011. Eu me lembro que mas o, foi minha. O Gui falou comigo da primeira chamada assim que a gente ia gravar uma criatura de cada casa. E o quê? Você falou comigo. Se você não lembra, o problema é seu. Eu tenho TDAH, mas eu tenho muitas paradas. Minha memória é horrível, gente. Essa é a idade. 300 anos não é pra todos, né? Continuar intacto. Não, mais bem conservado do que ele, só o mestre. Bom, é verdade. Nossa, mestre sedução. Ele mestre me seduz tá cada vez que eu, gente. Apesar que eles roubam os tratamentos que a Anne usa. Na boca. A Anne consegue verdade. Ser professora de Hogwarts criança. Ninguém supera. Agora, Gui, força do lado. Diretor, nos conte. Herdeiros. O que anda acontecendo por aí? Desculpa. Herdeiros se refere aos herdeiros das casas. Não, ó. Aos herdeiros da fortuna da Mega Sena. Não, sei lá, tipo, ou das casas, ou meus herdeiros, sei lá. Mas, tipo, de herdeiro eu não tô sabendo. Eu tô meio afastado do RPG, entende? Sabe, era aquele meio momento... Não, eu tô totalmente afastado, só entre ontem e perto do pepino aí. Tipo, era aquele momento onde você devolveu o elogio, sabe? Falando que eu era uma perfeita representante da Lufa, mas ok, a gente Desculpa, eu não sabia, eu tô por fora. Era pra puxar o saco da Lufana aqui, tá? Mas tudo bem, gente, sobrevive. Diz aí, quais foram as pessoas que contribuíram de forma importante pro desenvolvimento do RPG? Tipo, aquele povo lá do começo. Você começou a citar alguns, mas. Vamos lá, conta quem. Até agora. Olha, citar nomes é meio chato, assim, que às vezes você esquece de alguém. Mas no início do RPG foi basicamente eu e a Geisa, que ela bem me ajudou a criar o RPG, me ajudou a divulgar. E aí, conforme entrando gente, o pessoal ia divulgando também. Não foi só a gente, entende? Aí depois eu lembro que teve, quando entraram mais administradores... O Rodrigo ajudou bastante, talvez alguém lembre dele, alguém da antiga, sim. O Matheus Boca me ajudou bastante também. O Boca me lembra. O Jonathan acho que ninguém vai conhecer, ele era o Stefan, bem antigamente. Esses aí foram basicamente que ajudou a erguer o OG pela primeira vez, entende? Gui, conta aí, o que você sabia de HTML na época? Nada. Nada. Nada, zero. E agora, você consegue quebrar um galho, fazer um template? Eu esquema? Até consigo, como eu faço faculdade nessa área, assim, então eu tenho mais facilidade. Mas em HTML, menos conhecimentos que muita gente vai entender. Mas eu sei bastante. Derrubei alguma coisa aqui. Mas uma pergunta é bem interessante. Álvaro, você, como com seus 69 anos, um idoso arretado, você já teve alguma paixão? Você como Álvaro? Eu como Álvaro? 69. Isso, 69 anos, né? 69, não sei, cara. Tem que olhar no meu perfil, velho. Olha, paixão... O Álvaro sempre foi solteiro. Nunca teve uma paixão... Nunca teve, sempre foi, não, assim, teve. A paixão dele foi a Fênix, o passarinho fogoso, incandescente, acre, Paul. Essa é a próxima pergunta, Scott, vai com a entrevista que a próxima pergunta Olá. Hoje, o RPG é reconhecido no Brasil todo. Imagina que o RPG, você imaginava que o RPG iria se expandir por todo o país? Tipo o Sul, o Nordeste, minha cidade, Jaú, perto do... Fim do mundo. E, ou até lá no Acre, onde tem os indígenas. Véi, sacanagem. Não, tem gente do Acre na RPG. Tem. Não, olha... Quatro cantos do Brasil, literalmente. A gente tem até o povo, que é o nosso representante acriano. A gente também tem representantes de outros países. Nós temos a Kátia, nós temos a antiga monitora Lufana, que era anti-mini, falou o cargo que eu esqueci o nome dela. Acho que ela falou que eu era uma excelente monitora, coitada. Ela tava fumada no dia que ela falou isso. A Isabela? A Isabel? Oh, a Mila? A Kendra! Lembrei. A Kendra, ela é da França. Exatamente, viu? Nós temos francês, nós temos português. Português, Sebastião. Sebastião, a dona admirável Kátia, antiga herdeira. Bastante. Saudações. Não, como eu disse antes, eu nunca imaginei que fosse espalhar tanto assim. É, não fazia nem ideia que ia chegar nessa proporção toda que é o RPG hoje. E você se orgulha hoje, vendo toda essa beleza assim, que realmente o RPG ficou, sendo um marco assim, dentre os RPGs de Harry Potter, ele é o que mais se destaca. Você admira assim, como ele está hoje? Tal? Ah, com certeza, né? Não tem como não se admirar. Eu olho pra lá e falo, nossa, eu que dei início a isso aqui tudo, eu que comecei essa história, que proporcionei tanta gente se conhecer... E sabe, dá um orgulho bem grande saber disso. E mesmo não estando lá perto, eu gosto disso. Eu vejo que o pessoal que está lá na administração hoje se empenha em fazer, em tornar o RPG maior ainda, do jeito que ele sempre foi, bem, bem reconhecido. Dá um orgulho bem grande. É realmente uma coisa bem interessante. Não sei os outros, mas dentre todos os RPGs de Hogwarts que eu já joguei, é como se eu já estivesse lá, como se o RPG Hogwarts.org fosse o Hogwarts mesmo. Tipo, uhum. É... Sabe, você entre pode todos botar... os contextos, podem falar o quanto uhum. quiser do Orc, mas é. Entre todos os contextos, ele é o mais realista, porque a gente tem a divisão das classes sociais, a gente tem os metidinhos, a gente tem os frescos, a gente tem os excluídos da sociedade. Com certeza. A gente tem barraco... Leia, Começou a citar nomes. Leandra. As informações é a nossa casa. Mas é verdade, Leandra, pode falar Leandra o que quiser. Eu lembro, por exemplo, quando... Eu tenho uma conta de aluno, né? Todo mundo sabe. É, quando minha conta ainda postava na época, tipo em 2010, por exemplo, eu lembro que a gente postava muito no Lago, no Cabeça de Javali, em Hogsmeade em geral. E teve tanta história que eu lembro até hoje como se tivesse acontecido. Eu converso com os amigos que eu tenho pelo RPG e parece que aquilo tudo foi real, sabe? Não tem como imaginar que não foi, sei lá, é meio estranho. E é legal ao mesmo tempo. Com certeza. Desculpa, eu fui beber um copo d'água. Aliás, diretor, um dia eu fiquei sabendo aí, graças às minhas fontes ministeriais, que ocorre um problema, agora é mais virado pro off mesmo, mas assim, que a gente tá com um probleminha de superlotação na Forumeiros. Já pensou se um dia a gente acorda e não tem mais Warren? O que que a gente faz? O que que você faz? Pergunta profunda, pode falar, um minuto de silêncio. Isso. Vai, Gui. Acho que... Meditemos. Eu acho que a minha reação vai ser a mesma de todo mundo, eu não sei o que eu vou fazer. Porque, sei lá, de repente, se acordar com uma coisa que sempre existiu, você sempre, sabe, seus amigos, tá todo mundo ali, de repente não existe mais. É estranho, mas eu acho, eu já pensei em criar colocar um RPG em um servidor só nosso, que não tivesse esses problemas que foram meios. Por exemplo, hoje a gente enfrenta problemas com criação de tópicos, com criação de categorias no RPG, que é limitado, não sei se todo mundo sabe. É. Mas aí eu não sei o que, que eu tenho que fazer, se isso vier a acontecer algum dia. Realmente também não sei. Que é as histórias, às vezes você pode voltar nos tópicos mais antigos, do povo mais idoso, você pode consultar aquelas postagens antigas, que postava lá no lago, lá fazendo uma festa. Infelizmente, a gente teve que deletar vários tópicos por causa disso, entendeu? Tópicos não, categorias, tópicos tá tranquilo até agora. Algumas categorias a gente já tem que deletar por conta disso. Para fazer esse domínio, para a gente ter essa nossa independência, o que, que a gente precisaria? Dinheiro. Opa, não, próximo tópico, próximo tópico. É isso que me impediu, entende, de fazer alguma coisa. Porque o RPG não me traz lucro nenhum. Não traz lucro nenhum para ninguém. Só traz prejuízo. Não, traz diversão também. É bom isso. Então, por isso que eu nunca fiz, entende? Aí não tem como. Eu acho que se cada DM doasse R$20, dava pra fazer. Eu acho que se cada membro doasse R$20, eu ficava milionário. Ah, com certeza. Eu acho que se cada membro te desse 50 centavos, você conseguia vir pro Rio. Mas é. Verdade. Eu acho que se a pessoa do Rio juntasse, eu podia ir, né? Mas ninguém aceita, né? Guilherme, você aqui em off agora. Você já esteve assim, andando pela rua e chegou alguém assim que você nunca viu na vida e falou assim: nossa, você é o criador do RPG Hogwarts.org. Menos, menos escolhe. Não, nunca aconteceu isso. Não. Não, eu já... O mais próximo que aconteceu foi... É porque aqui em Goiânia a gente faz alguns eventos ligados a Harry Potter. Né? É, sala temática. A gente faz encontro, tipo... Recentemente a gente fez o Intercasas. E aí, hora ou outra, a gente comenta de alguma coisa de RPG e acha algumas pessoas que já jogaram no Org. Né? Mas eu geralmente eu não falo que eu sou administrador, eu falo que eu já joguei, que jogo lá. Aí pergunta a pessoa quem que era ela e tal, mas nunca chegou nesse nível aí que você comentou. Porque vemos, deve ser uma desgraça, né? Já pensou? Tu tá lá tranquilão jogando na grama. Pô, Gui, quando chegar em casa, faz um favor aí, entra na conta do diretor e toca aí, né? Tá caindo, não é? Coloca naquele grupo, pô, chato pra cacete. Mas, assim, você podia ajudar. Agora eu tô fazendo uma reclamação / sugestão. Gui, você podia ajudar. Não, o RPG não ajuda o social do Gui, que você não sai. Eu já respondo logo a pergunta pelo Gui. Você acaba não saindo, tão preso aqui, rindo que nem um bando de idiota na frente do notebook. Mas hoje não se interessa. De ajudar a divulgar. O que você acha? Um encontro em cada estado. Um encontrão em cada estado. Sempre marcando em feriados, em locais públicos, pra não ninguém morrer. Mas você podia fazer... dar uma divulgada no Facebook, tá? Um dia de RPG pra cada estado. Eu acho uma boa. A gente já... em fevereiro... Não, fevereiro. Mês passado... Enfim, não... Dia 12 de outubro. Pera, vai ter um em fevereiro, não é? Vai, não, mas é o que eu tava querendo falar do anterior. Eu não lembro que dia foi. Foi da última vez que eu fui em São Paulo, faz um mês, eu acho. A gente fez um encontro lá, deu bastante gente, mas eu acho que um em cada estado, eu acho que não vai dar muita gente, porque tem estado que não tem muita gente. Por exemplo? Por exemplo, vai ter uma pessoa, né? Sozinho. Pelo menos a pessoa vai ter atenção, né? Mas... Eu acho que, por exemplo, até aqui em Goiânia, que é uma cidade grande, eu acho que não vai ter tanta gente, assim. Por exemplo, se juntar o Rio, caramba, dá muita gente. Rio dá muita gente, São Paulo dá muita gente. Olha, mas aí teria que ter, por exemplo, um representante de cada cidade para organizar, né? Porque eu não posso... No Rio. Então, eu não posso estar em todo lugar, então. Mas... Eu acho que é uma boa ideia para divulgar o RPG. Gente, agora vamos transcrever essa situação. Marcelinho, abre aspas. Eu moro em Nova York. Acho que vou convidar minha amiga Madonna. Tiramos umas fotos e gravamos alguma coisa pra vocês. Fecha aspas. Marcelinho, por favor, vamos comentar sobre essa frase ícone, né? Mas comenta, Marcelinho. Oi? Fala, Marcelinho. Como é que você vai contar com a Madonna? Conte-nos. Oi? Isso, Marcelinho. Oi? Conte sobre sua riqueza e luxo. Ah, cara, é muito grande, né? A gente, sei lá, eu tenho 39 jatinhos e, sei lá, acho que 2 mansões, talvez, e 37 carros. E eu tenho minha amiga Madonna, então a gente pode fazer alguma coisa com o RPG. Não importa, tem a amiga Madonna dele. Não tem, cara. Eu posso chamar também Rihanna, mas ela vai querer, não vai querer, né? Ela tem um pé atrás comigo. O Eric também, tem que vir junto. Pô, Marcelinho tem mil tretas, mano. Claro. Oi? Eu trafico pessoas, não disse isso. Divulga sua empresa de tráfico de pessoas. Ah, podem acessar, tá, pessoas? www.eutraficopessoaspareuropa.com. Inscreva lá. Faça suas inscrições. Inscrições abertas. Até o dia 21. Isso. De dezembro, tá? Daí dá presente de Natal para as pessoas que querem ser traficadas. Não, pera. Opa. Eu acho que o Gui precisa dar de presente de Natal. Guilherme, tira o telefone de perto da porta. Já tirei. Obrigada. Voltando. O Gui, quais são os seus planos, assim? Futuramente, interesseira. Os seus planos para o RPG, você pensa em fazer algum evento intercâmbio, intercasas com outros RPGs, tipo Push Battle, Battle Train? O que você pensa, o que você não pensa? Eu tô um pouco afastado do RPG, né? há um bom tempo aí, alguns meses, mas planos para o RPG, primeiramente, eu pretendo, assim que eu ficar, minha rotina ficar mais leve, eu pretendo voltar para o RPG como administrador mesmo, né, que é uma coisa que eu sinto falta, mas infelizmente não tem como voltar agora na minha situação. Mas é, eu sempre tive, como você mesmo citou aí, eu tenho planos de fazer um tribruxo, por exemplo, entre três escolas, né? No caso, a gente já tem a Bombatons, que é a nossa parceira. Aí fica faltando a Durmstrang, né? Pra poder fazer algum evento desse nível. Mas agora, planos mesmo, eu teria que voltar e ver como é que tá o RPG direitinho. Porque eu não tô sabendo de tudo ainda, né? Eu tô meio desligado. Tá, então, preciso fazer alguma coisa. Como que é, assim? Tudo bem? Bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh we oh we oh we oh. We saying oh we oh we oh we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh we oh we oh we oh. You are now rocking with Will I Am in Britney, bitch. Bring the action. Rock and roll, everybody let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no, ayo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow. Blow, blow, ayo. Rock it out, rock it now. If you know what we talking about. Burn it up and burn down the house. Half, ayo. Turn it up and gon' turn it down. Here we gon' shake the ground. Cause everywhere that we go, we bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club, they looking at us. They looking at us. They looking at us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh we oh we oh we oh. We saying oh we oh we oh we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh we oh we oh we oh. I'm now rocking with Will I Am in Britney, bitch. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. It goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever. Cause I was feeling down, now I'm feeling better. And maybe it goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever. Ever, ever, ever, ever, ever. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh we oh we oh we oh. And shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh. aquela relação de vida off muito frequente, tanto que você está afastado do org agora, está deixando sua equipe de ADMs trabalhar. Mas você acha, como você acha que os relacionamentos on-off podem destruir, sim, eu falo destruir porque é fácil, destruir com a vida off de uma pessoa, de um player do RPG? Tá, deixa eu pensar nessa pergunta direito. Eu faço perguntas profundas, da profundidade de uma xícara de café, mas eu faço. Isso é meio relativo. Eu acho que varia de pessoa para pessoa. No meu caso, os relacionamentos do RPG nunca me atrapalharam em nenhum momento. De lá eu tirei ótimos amigos que eu já encontrei pessoalmente, que eu gosto muito, considero muito. Mas isso aí varia de pessoa para pessoa, né? Depende se é amigo, se já teve algum tipo de relacionamento mais sério. Né? Isso aí é relativo. E meu conceito é relativo. É, realmente, tem pessoas que entram no RPG e acabam encontrando pessoas que talvez nunca encontrariam em off, né? Tipo, amigos de verdade, se podemos assim classificar. Aí é o momento em que as duas vertentes se divergem. Vertente 1, você agradece a Deus por ter encontrado com essa pessoa, ou 2, você se pergunta qual é o jeito mais rápido de acabar com a vida dela, pra ela assumir do seu caminho. Ah, então é relativo, não tem como. É. Varia. Varia. Guilherme, eu tive outra pergunta. Como você acha que é essa relação com os novatos no RPG? Porque quando eu entrei no Org, não foi meu primeiro RPG, salvo mesmo. Porque eu um tempo em um outro de Harry Potter, mas o Vitor acabou assim, rebocando pra cá. Na primeira semana do Org foi frustrante, porque estavam no chat o Amber, a Amber e o Abbas. Então foi meio que um bullying alta larga. Como assim, eu sempre tento evitar quando eu tô mal humorada de entrar no chat, porque senão eu vou acabar com a vida do novato. Coitado. Mas, você acha? Eu sou meio cruel quando eu preciso. Ok, bom, já estou desligando. Minha última pergunta. A sua relação entre... Como você acha que os veteranos, principalmente os não monitores, que monitor tem que dar o exemplo, mas os não monitores que são vida louca, tratar os pobres coitados dos novatos? Olha, isso... Que eu me despeço, dando a minha última pergunta, um beijo, um queijo. A Lufana diva e maravilhosa tá saindo. Amo vocês. Gui, foi um prazer enorme. Também, prazer. Ana, tá bom, eu te amo. Muito, o Marcelinho não. Nem muito viu, mas o primo. Porque... Você me fica calado, não merece. Para. Off mais, tá. Não gosto de você, Ana. Tchau. Vixe, Marcelinho, agora. Depois a gente conta alguns, tá bom? Não quero mais saber, cara. Não quero. Tchau. Tchau, gente. Responda a minha pergunta. Tchau. Tá ok, eu respondo. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Então, pra eu poder falar, isso é. Eu não posso generalizar, né? Existem pessoas e pessoas. Mas, por exemplo, eu gosto de comparar no início do RPG e hoje em dia. Por exemplo, o novato, antigamente, ele tinha mais facilidade de se entrosar. Ele entrava no. O pessoal se recepcionava ele, independente de quem fosse, se fosse monitor, diretor ou qualquer outro aluno, ele se entrosava mais fácil. Hoje em dia já tem mais dificuldade porque as pessoas já têm certos grupinhos, como a Ana disse no início da entrevista, o RPG tem vários grupinhos e é meio difícil do novato se enturmar e chegar no chat e já conseguir conversar com essas pessoas. Também existe um preconceito por ser novato, que antes, por exemplo, nunca existiu isso, de um tempo para cá já começou a existir. Isso é uma... Eu acho que é a maior dificuldade que o novato tem hoje em dia para poder se entrosar e para poder entrar no RPG e participar. E isso, em meu ponto de vista, é o fator que mais contribui para a pessoa desistir do RPG. Chega lá no chat, vê que ninguém deu atenção para ela ou rolou algum preconceito, E sai, não volta nunca mais. Eu já participei de outros RPGs que eu não joguei mais por conta disso. Eu não, sabe, tinha aquele preconceito lá, ninguém queria falar com você no chat, ninguém te ajudava. Mas existem pessoas e pessoas. Tem gente que faz isso, tem gente que não faz isso, tem gente que é super ser receptiva. Eu já vi no óbvio. Já vi... Atenção para os signos bruxos. Corvo. Esse mostra que preconceito não tá com nada. A cor negra não significa que o ser desse signo tenha uma queda pelas trevas. Porém, a indecisão do indivíduo bloqueia suas metas e destrói os seus sonhos. Mas não se preocupe com esse mês, você pode sonhar com algo que não seja grande. Comece a fazer caridade e tenha sempre uma varinha extra no bolso esquerdo. Chega de comer doces ou porcarias enfeitiçadas. Com o declínio lunar, é capaz de você aumentar seu peso em até 20 vezes mais. Caso isso aconteça, você sofrerá com os seus possíveis apelidos que lhe colocarão. Tempo bom de estudar e de fazer compras, pois é mês de liquidação. Use nomes artísticos e faça algum esporte. O planeta que lhe rege é Vênus, seu número da sorte é 45, e use a cor azul prateado, tonalidade 50%, semelhante ao azul céu 25%. Dia Brete. Essa semana, seus nervos serão afetados, por isso, evite incomodar as pessoas com suas perguntas e seu jeito brincalhão ao extremo de ser. Isso pode gerar desconforto incomum e poderá motivar as pessoas a lhe apelidarem de demônio azul primo do Avatar, pequeno ser sem definição. Lembre-se que nem tudo que reluz é ouro e nem toda casa é uma gaiola. Essa frase não tem significado nenhum para esse signo, então se comporte e tente não fugir da noite. Sua cor é magenta, seu planeta é a Terra e seu número é 666. Gazela. O armário está apertado? Então chegou a hora de assumir que há um Bambi em você, seja menino, seja menina. Aproveite a alta temporada de saídas do armário para brilhar. Cuidado com o salto que usa, se não tiver destreza, poderá quebrar o tornozelo e ficar fora da parada gay bruxa que acontece no ato do ministério. Usar feitiços para desenvolvimento do mamilo não é o primeiro passo para se tornar uma diva. Seu planeta é o Sol porque brilha e é diferente. Seu número é o 24 e sua cor é o rosa púrpura. Dominique, Nique, Nique, sempre alegre esperando alguém possa amar o seu príncipe encantado, seu eterno namorado que não cansa de esperar. Dominique tem um sonho e alguém pode realizar. Advira um cavalheiro que a conduza para o altar. Dominique, Nique, Nique, sempre alegre esperando alguém que possa amar o seu príncipe encantado, seu eterno namorado que não cansa de esperar. Certo dia de passagem na avenida alguém notou doce olhar de Dominique, ela então se enamorou. Dominique, Nique, Nique, sempre alegre esperando alguém que possa amar o seu príncipe encantado, seu eterno namorado que não cansa de esperar. O rapaz com um sorriso logo pediu sua mão e a visão do paraíso fez pulsar seu coração. Dominique, Nique, Nique, sempre alegre esperando alguém que possa amar o seu príncipe encantado, seu eterno namorado que não cansa de esperar. Apesar da pouca idade, Dominique percebeu que a maior felicidade foi o amor que Deus lhe deu. Dominique, Nique, Nique, sempre alegre esperando alguém que possa amar o seu príncipe encantado, seu eterno namorado que não cansa de esperar. Mas o tempo foi passando e a verdade apareceu, pois quem vive só sonhando desta vida se esqueceu. Dominique, Nique, Nique, sempre alegre esperando alguém que possa amar o seu príncipe encantado, seu eterno namorado que não cansa de esperar. Uma lágrima caída a rolar dos olhos seus, numa tarde de domingo, o rapaz lhe disse adeus. Dominique, Nique, Nique, sempre triste a chorar o amor que se acabou. O seu príncipe encantado, seu eterno namorado que se foi e não voltou. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Ah! Não, não, não.